só pros vadio. Só. Solta o som. Só. Vamos vadiar. Hey. Vamos vadiar. Vai. Vamos vadiar. Nossa cara é vadiar. Hey. Vamos vadiar. Hey. Vamos vadiar. Vai. Vamos vadiar. Nossa cara é vadiar. Hey. Vamos vadiar. Hey. Vamos vadiar. Vai. Vamos vadiar. Nossa cara é vadiar. Hey. Vamos vadiar. Hey. Vamos vadiar. Sinistro, zica, fita, niggas, intimida. Fica, é todo nosso, eu posso sócio vadiar. Nosso negócio, não tem miséria, quem espera sabe. Nunca alcança, que brisa é essa aqui na pista o crânio. Chega e balança, se alastrou perifa, grita vamos vadiar que é bom. As primos, primo, lado a lado, quilos de grave no som. Ligas, MK, MPC e os notebook. Pega o teclado, sintetiza e faz o groove. Se é pra vadiar o lugar certo, eu tô aqui. Tristeza é pro Zemo, nossa cota é divertir. As minas chiques, truta top, não tem lock, não tem vez. Se quer curtir o bang aqui, firmeza, então só tá DJ. Vamos vadiar, de boot branco e calça bege. Vamos vadiar, lenço na cara quem prossegue. Vamos vadiar, vida longa quem merece. Vamos vadiar, estralo dele e o ombro mexe. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, vai. Vamos vadiar, nossa cara é vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, vai. Vamos vadiar, nossa cara é vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, vai. Vamos vadiar, nossa cara é vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, vai. Vamos vadiar. Pra lá rapaz, se pá, se for pra vadiar, não está o passe, vá, pode chamar se a fita for verania. De blusão preto, look, boot, como de costume, de atitude, ouvindo na pule, crank no último volume. Quadrilha formada na rapa, destaca a tatu. Não tem lock, só tem louco dos corre, só bicho solto true. Cê quer esquema, vai da sua preferência. Tem morena, branca, preta, vários nomes na agenda. Alô? E só quem aguenta tá na cena, é nosso leme. Quem não aguenta, vem na orelha. X, sai de problema. Então tio, quer ser vadio? Um de nós te mostra como. Só rolei balada sem sono, louco, só pegada monstro. Vamos vadiar, DJ sinistro tá na fita. Vamos vadiar, mentes criminais na pista. Vamos vadiar, aqui Bruno tô envolvido. Vamos vadiar, pois vadiar é nosso ofício. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, vai. Vamos vadiar, nossa cara é vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, vai. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, nossa cara é vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar, hey. Vamos vadiar. É isso aí, moleque. Vamos vadiar. Produção, DJ Sinistro, um de nós. Vamos vadiar, vamos vadiar. Vamos vadiar, que a nossa cara é vadiar. Vamos vadiar, vamos vadiar. Vamos vadiar, nossa cara é vadiar. Mixtape, outra fita.